uísque na escuta? Tá rolando um uísque bravo, uísque na escuta do solo, já tô aí com o Gil. Minas 340, confirme POB. Livre até o ponto de espera, torre 1895, ajuste no 00, voo no 077. Mike com Delta, reporte alinhado e pronto, pro decolagem. Que Serra Tango, desça para 13 no PES, liberado restrição altitude de TAP, reporte no localizador, vou ajustar 0-0. 3.000, alistado 1-0-0, vai reportar no loco do Serra Tango. Solo 2-1, no solo 2-1, nesse momento. 2-1, vai. Na escuta? Eu quero saber também de perto as coisas. Então, obrigado, Felipe. Qualquer coisa, na sua escuta permanente. Para cima, 925. 925, aeronave da companhia passando a retaguarda, está livre o pushback. Faltam 5. Gente, após passar a aeronave na retaguarda, autorizado. Gol 925. Do azul 6919, após passar esse 737 gol, está livre o pushback. Gol 856 será liberado em breve. É o próximo a ser autorizado para o push. Certo. 314, prossiga. É o número 6 aqui na sequência. Aguarde, o Mike Bravo Zulu. Gol no 0, correção no 755. Deve decolar vento 100 graus, 13 nós. Livre decolagem 0 no 0755. Salvador, 077, vou entrar no. Bom, o 042 livrou, boa tarde. O 042, prossiga até antes da Juliette. Aguarde ingresso no pátio 1. Vai ser a Juliette. Vai aguardar. Delta para o Mike Eco Delta, decolado aos 23, controle 1208. Controle Salvador de papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, vai para a plataforma, confirma? Afirmativo, seu Manati, meu pé na radial 242 Salvador. Gente, plataforma, repórter 20 milhas fora no meu pé, seu Mike Eco Delta. Aqui é com Delta, meu, reportará quando a gente mesmo. Salvador, Papa, Tango, Whisky Bravo Charlie, prossiga. Poderia confirmar após a posição 1, vamos pro ar, posição. É, Bridge, e chame agora o centro Recife, na frequência 3325, serviço radar encerrado, Whisky Bravo Charlie. Bravo Charlie, gente, após a venda, vamos voar, Bridge, passando 101-3325, obrigado, boa tarde. Controle Gol 755, boa tarde. Gol 755, boa tarde, contato radar, saída da EL. Na da EL, Leda Bridge. T314, siga. Vou entrar em contato com a Infraero aqui para ver se eles autorizam o acionamento, ok? A gente só vai autorizar com essa permissão aí da infra-aero. 010, correção, 1011 agora, reporte no localizador. Descendo para 2000, com 1011, o Iscardano vai informar interceptando. Sim, da próxima, ciente. Daqui a pouco o plano aparece no nosso sistema, meia hora antes. Então, aguarde instruções. É, 5-5 dessa hora, precisa, ou pode seguir para qual vinda? Serão 430-110. Ponto de espera 1895-1011 o ajuste. Salvador, Sené 6210, o 4. Informação Serra, autorização Galeão. 01 para o Galeão, aguarde cota. Guardando. Gol no 042, portão 3, autorizado ingresso. Autorizado ingresso, portão 042. O gol 1925 para o táxi com 3:30. Alterna Campinas com 189 agora. Gente, agora no estande para o táxi. Aguarde. Você consegue descer para 1.800, uma referência? Uma referência está livre, reporte lock, o Tango. Tango. Tango. Tango. No meio, no 2, livrou na foto. Meio no 2, no solo 27, solo 219. Solo 219, meio no 2. Tô ciente, em coordenação com a infra-aero aí, seguindo as instruções da mesa. Solo gol no meio no 2, livrou. Meio no 2, reporte antes da Juliette. Da Juliette, 62. Autoridade escolar de 10-0, 0-7-7. Obrigado. Serra está em controle? Prossiga. Ou vai rodar na 17 ou na 10? 1-0, senhor. Confirme? 1-0-10. 7, completa a aproximação em Chame Torre, Salvador, 1895, Tambor Pouso. Braço. Torre, Salvador, o Papatango, Isca, Tango, boa tarde. O ajuste 9-0 no 1, informe no localizador. 1-0-1-1, ajuste, iniciando redução, autorizado o procedimento, vai estar estabilizado, gol no meio 0-1. Alô, 8-5-6, tá pronto? Não entendi. Tá livre, chama o táxi. Antes da Juliette, 6-1-2. Meio no 2, portão 5, autorizado ingresso. Portão 5, no meio no 2. Cancelamento, isso que você atrando. Tá. Gol 077, decolado aos 29, controle 1208. 208, boa tarde. rota do plano de voo. Decola da 10 direita. Dael Leda Bridge. Apesulo 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, Paz Conforme. Controle 120, decimal 8. 5110. Autorizado Galeão nível 360. Decola da 10, direita da Eulê da Brice, uniforme do Lou 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, 208 após, 5110, local. Chame pronto para estacionar. Uma observação aí, o ativo está errado, a frequência do controle. Então. Eu corrijo, a frequência de controle 120, décima 8. É, no ativo está 12008. Vou corrigir. Ou no 755, controle. Prossiga. Está 28 milha em Salvador, nível 160, serviço está encerrado. Chame Recife na frequência 133.25. 13325, boa noite. Boa. Escuta. Passando o Mike Bravo Zulu, Salo, a torre. Mike Bravo Zulu, autorizado o acionamento, chama pro táxi. Whisky Sierra Tango na base da 17. Whisky Sierra Tango. Tráfego avistado, tem livre pouso da 17, vento de 100 graus, 14 nós. Livre pouso da 17, Whisky Sierra Tango. Deverá aguardar para acionar, ok? Ou então aciona por continência. Qual é o nível? 140? Isso. Coral. Obrigado. São Salvador, boa tarde, eu estou 3567. 3567, agora de cota. Aguarde. Salvador, Patrulha 2231 no centro da Tango. 2231 no Barreiras, aguarde de cota. Guarda cota Barreiras, 2231. Cinco meia, três de mais para o início do push. Aguardando a retirada do finger aqui. Gente, informe quando estiver pronto para o... Gente, para o push. Tem a aeronave da Avianca que está sendo tratorada aí, que acredito que vai ficar pronta para o táxi antes do senhor iniciar, ok? Então vai aguardar. Hoje se dá, vai informar agora. Bono 042, cópia. O 01 copia? Consiga. Aguarde para o acionamento, Whisky Bravo Whisky. Whisky Sierra Tango no solo 33, solo do, autorizado o táxi até o pátio 5 da minha escuta. Livre decolar, vento uma centena com 12 nós. Está em contato o radar agora, fachada de Salvador, meia milha, sudoeste de Salvador. Ponto espera pronto, voo 925. Mantenha ponto espera, 925. Mantenha 25, o transponder e o controle 1208. Procedimento, informo, temos um helicóptero mantendo 500 pés da sua esquerda, não irá interferir na aproximação. Chame torre 11895. 295, centro do helicóptero no 601. Controle, papapá, Mike Jet Romeu. Você e o Mike Jet Romeu? Centro do Golfo 601, passou por se tirar já, tem interferência com mesmo, segue para... Mike Jet Romeu na escuta de controle. Salvador, boa tarde, Chanel no 4, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, Boa tarde, eu cheguei 6143, versão de identificação, chegada Bonf, pista para 4 mil pés. Com ajuste 1019. 5.4. Autorizado, Ilhéus 140, Golf 677, decola da 10, direita, saída Coral. 120, decimal 8, 5103. Autorizado, Ilhéus 140, na Golf 677, decola da 10, curva direita, na saída Coral. 1208, seu controle, 5103, transporte. Pátio 3, chama pronto. 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Barreiras autorizado 180, decola da 10, esquerda, Momo, Vatap, Vatap, Whisky 42, Lapa e após direto. 120, decimal 8, 5102, passarido 2231. 0, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Barreiras, 1, 8, 0, decola da 10, da esquerda, Momo, Vatap e saída. Tá correto, time pro. Tá 3567, cópia. Brasília autorizado 360. Apesulo no 7, apino após direto. Decoda 10, curva direita, arbo, transição elefa. Controle 120, decimal 8, 5113. Autorizado Brasília, controle 360, outra grupo, 17, abrindo direto. Quadra 10, para direita, árvore, transição elefa, controle 208, 5113. Correio 3567, chame para puxa, senhor. Eu ativo, aguarde, toque, eu tenho, estou com controle de fluxo aqui de 5 em 5 minutos. Decolagem para o sul, sua aeronave é número 5 agora para decolagem, número 4 para decolagem, corrigindo. Visado Maceió 190, Golf 677, decola da 10 esquerda, Pucca, Aracaju, controle 1208, 5126, 35464. 190 para Maceió. E a Golf 677, decola da 10, com curva esquerda após Pucca, direção Aracaju, 208, controle 1-2000, transponder 35464, não pode sair. Correto, pode 3, chame pronto, puxa só. Camarada. Falou, Salvador, boa tarde, Azul 4206, para Recife, 350, Quinte da Sierra. Azul 4206, está autorizado 350, Recife, Aperuísk 58, decolagem pista 10, curva esquerda, Pucca, Aracaju. Controle 120, decimal 8, 5117. Autorizado Recife 350, pista 10, curva esquerda, Pucca, Aracaju, Aperuísk 58, controle 208, transporte 5117 para 206. Correto, chama pronto, puxa acionado, o 4062. Chamará, posição 8. Chama para a nova decolagem. Grato, vamos chamar para a nova. Prossiga. Quer ver, hein? 3 ou 4 passageiros nossos aqui no lado de conforto. Então deu uma enrolada aqui em nós aqui. Tanto que vai enrolar mais, tanto que vai ficar ou 10, ou 30 talvez, vai ficar no nosso. Seguinte, o controle de fluxo agora foi diminuído aí, só apenas o pessoal para o sudeste. Então quando tiver pronto, informa que a gente autoriza, puxa. Tá legal, então. Geralmente estava tudo ok. Porém, aí já aparecia um passageiro peso, né, fazendo o aeroporto. Gente, assim que tiver pronto, informa a gente e autoriza o puxo. Tá bom, obrigado. Fala, Salvador, Gol 601, Litron. Escuta. Gol 601, portão 9. Alfa e Juliette, autorizado. Alfa e Juliette para o gate 09, Gol 601. Xaner 63 no 4, Alim mantém pistão no 0. Tem até no 0, mas tem na parte. Whisky Bravo, Whisky na escuta. Livre na sonar, reporta, táxi. Tá? 01 é o solo, retorna. 601, eu preciso. corrigindo a informação, aí está tendo obra do pátio e os portões a partir do 9, inclusive 9, devem seguir a viatura Follow Me. Então prossegue no táxi até o través do 8 e a partir do 8 segue a viatura Follow Me. A gente vai prosseguir o táxi até o 8 e após visual com a Ana, com o veículo da Follow Me, no 601. 608, bom. Aqui Bravo Zulu, aguarde apenas um instante para decolar. Quem não me escuta, por gentileza. Paulo Salvador, 35219. Confirma. 35219. 5219, conquista, pronto, cópia? Tá pronto. Autorizado, Vitória da Conquista, 200 direto. Decoda 10, direita, Arbo. Pois Arbo, Vitória da Conquista. 120, decimal 8, 5131. 200, aprovado. Decola 10, direita, saída Arbo. Pode direto, Conquista. 1208 é o controle, aciona 5131, 35219. Correto, Ambro. Chaner 63, 14, vento 100 graus, 15, nós livre decolagem, pistão 90. Azul 69, 99, controle. Escuta, azul 69, 99. Está a 27 milhas, cruzando nível 150, suba para o 340, serviço radar encerrado, chame Recife na frequência 133.25. 3325, azul 46919. Controle Kilo Serra Lima para a unidade 2. Conforme o Kilo Serra Lima, desça para 3.000 pés, o ajuste no 011. Chanel 6143, está autorizado a final do procedimento, desça para 2.000, o ajuste 9091, informe no localizador. Chanel 6314, decolar 242, controle 120, décima 8, bom voo. 208, boa tarde, 6314. Oxané 6314, decolando a Momo, boa tarde. Boa tarde, Oxané 6314, contato radar, suba para o 340, saída da Momo. 6340 na Momo, 6314. 100 graus no 5 nós, livre decolagem, pistão no 7. Bravo Whisky, após a decolagem da aeronave, ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceiro no zero, estimado para decolagem 5 minutos, ok? Devido ao gerenciamento de fluxos no centro Recife. Aos 43, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, boa tarde, Zulu. 04, pode parar a curva na posição? Sai da guarda de coordenação, 6304. Abaixo. Controle, boa tarde, Papatango Mike Bravo, Zulu. Do cruzamento, reporta antes da Juliette para ingresso parte 1. Da suba para o nível 400, saída da EL. Saída da EL 400, suba. Para puxar na minha 545 autorizado, puxa e sonar a chantagem. Toma, Elefa, Gol no 925? Autorizado Elefa, Gol 925. Obrigado. Serra Lima está autorizado ao final do procedimento, desça para 2000, você vai seguir um Airbus 320 da Oceané, informe no localizador. Gente, 2000 chamará o localizador. Pronto, passageiros aqui, a gente vai estar pronto em 1 minuto para o posicionamento. Gente, boa noite, foi comigo. Aqui é o Oceané 6201, com 124 a bordo. 3 horas e 50, Guarulhos. Oceaner 6201, táxi via Índia, ponto de espera torre 1-1-8-95, ajuste 1-0-0, bom voo. Muito obrigado. O Olimpo 01 segue aeronave da Avianca, via Juliette, pátio Índia, ponto de espera torre 1-1-8-95, ajuste 1-0-0, bom voo. Autorizado o Flock, Oceaner 6314. 314, autorizado por Odi Flock. Flock, Oceaner 62, 314, obrigado. O 1925, esse é o voo 925, chame Recife na frequência 128.8. Recife, 1288, obrigado, boa noite. 5495, vai seguir P3, agora ingressando no, na Taxi Juliette, prossegue como número 3, ponto de espera da 1-0, via Índia. Ponto de espera torre 1-1-8-95, ajuste no 0-0, bom voo. Espera, ponto de espera, 102-95, lá, 5495. Bom, 042, tenha visto para o galhão. Zona 042, Galeão, autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 1-2-0, decimal 8, aciona 5-1-2-7 no transponder. 360, via rota do plano, decola da 1-0, curva direita da El, Leda, Bridge, intercepta o peso 1-0. Controle 208, 5-1-2-7. Correto, portão 3, chama pronto, pushback, acionamento, Gol 1042. Manda 3, patarão. O Whisky, decolou 48, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa tarde. Autorização? Ah, vai mais um minutinho aqui ainda, 856. Gente, reporta então quando pronto para o acionamento, o Gol 856. Vai reportar para o acionamento, 856. 00 nada é hoje, pela vez. Go 1273, you are cleared final ILS approach down to 2000 feet, Greenwich 1011. Ok, cleared on ILS down 2000, Greenwich 1011, report on sublight, go 1273. Para puxar o acionamento. Mandou azul 4206, pra quem chamou? Afirmo, 4206, posição 8. Sim, frequência 133, decimal 25. 133, 25, boa tarde. Boa tarde. Sendo livros, mantém a ponte espera. Quilo Serra Lima interceptando o localizador. 7 quilos Serra Lima, completa final e chame a torre 118.95. 118.95, uma boa tarde. Liverpool. 6143 Liverpool, centena 15 nós. Liverpool 10, 6143. Torre Salvador, Papa Romeu, Quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima, a intenção é prosseguir pouso no zero? 17. E qual a mudança de regra? Positivo. Zero 1, 50, 1208, bom voo. 08, obrigado, Magia. Olimpo 01 ali, mantém após Airbus na final. O Xané 6314, chama agora o centro Recife, frequência 126, decimal 85. Recife 2800, boa tarde. Boa. 31, para puxa, acionamento no pátio 3. Passarela 2231, autorizado, reporta táxi. Passarela para o táxi 2231, Recife. 5495, mantém ponto de espera. O Quilo Serra Lima está em condições visuais, solicita a modificação da presente, prosseguindo para o ano 7. Quilo Serra Lima, cancelado 51, da presente inicia em curva à esquerda para a base pela direita, é ponte na final do ano 7. Vai estar travado. Sim, chamará a final do ano 7, Quilo Serra Lima. Confirme, pátio 3 ingressando na alfa. Oceaner 6143. Oceaner 6143 no solo ao 52. Chame solo no 21, decimal 9. 219, 6143. Limpo 01, autorizado de colapso no 0, vento 1, 00 graus, 149. Posição em seu ataque 6 LED, aguardando para ingresso. Alfa antes da Juliette, vai aguardar o 61 para 3. Voa direto Eudes, subindo restrito para o nível 340. Gente, direto Eudes, restrito 340, isso para ver. Chame agora Recife na frequência 133, decimal 25, uísque para ver. Centro Recife 133-25, obrigado, boa tarde. Boa. Chené 6201, instrução do centro, só vai voar direto Bride, subindo restrito para o nível 320. Okay, restrito 320, direto Bride da presente 6201. Quilo Serra Lima, gerando final da 17, baixar travado. Quilo Serra Lima, tráfego avistado, livre pouso, puxando o site, vento 100 graus, 149. Quilo Serra Lima, livre pouso. Pega o Mike Bravo do Lu, controle. Motor 08, Polimpo 01. Recife, na frequência 133, decimal 25. Controle Salvador, boa tarde, Olimpo 01. Olimpo 01, contato radar de decolagem, suba para o nível 240. Em ascensão para nível 240, Olimpo 01. Na 6143, vamos manter a posição em seu ataque 6 LED, portão previsto é o 08, sendo liberado pela aeronave da Azul, ok? Não. 5495, autorizado de colapso, 0, vento 1, 0, 0 graus, 95 nós. Autorizado, 4. Puxa, Sônia. Confirme o pátio. É. Lembrei direita, ataque até o pátio 5, ao estacionar livre frequência. Aborto, 5 horas e 30, alterna Brasília. Os canais modularam ao mesmo tempo, poderia confirmar por gentileza? 5206, chamando para o táxi, na alterna Marceá, 3 horas e 21, 1-02 aberto. O azul 4206, táxi via parte principal, Índia, ponto de espera torre 1-18.95, ajuste no 0-0, bom voo. Principal Índia, torre 1895, no 0-0, 1406, bom voo. Alterna Brasília, para o táxi. Passarela 2231, nos segue a nave da Azul, prossegue como número 2 no táxi, via Pátio Índia, ponto espera torre 1-18.95, ajuste no 0-0, um bom voo. Segue a nave da Azul para a posição Índia 1895. Chama o 2231, bom trabalho. Igualmente. Oceaner 6143, após a aeronave da Passaredo, no pátio 3, ingressa Juliette, portão 08. Após a passagem da aeronave da Passaredo, Oceaner 6143, ingressa no pátio, posição número 8. Salve Salvador, 5464, pátio 3, para o pátio 3. Seu transponder 5103, suba para o nível 140, saída coral. 140, saída coral, 5415. Fala, continua, 2406, vai via qual? Juliette, corrigindo, via Índia, próxima à esquerda, ingressa, permanece ainda no pátio principal, o taxiway Índia, no ponto de espera, torre 10895. Índia, vai, então Índia, 4206, grátis, boa noite. Boa noite. Bom, Salvador, boa noite. O 3567 vai aguardar na minha escuta, estimado entre 5 a 6 minutos máximo, ok? Não, para o Itapuã, o Agil sem Salvador no 0 no 1, chame no ponto ideal da cidade. O Xané 6201, chame agora o centro Recife, frequência 1-33-25. 3325, boa tarde, obrigado. Boa tarde. O 042 pode iniciar o processo. Gol no 042, coordenando com a equipe de solo após a passagem da aeronave da Passaredo, a retaguarda. Inicia o pushback, acionamento, reporta ataque. Positivo, após a Passaredo, inicia, reporta ataque no 042. O trip 5464 no passe 3 autorizado, reporta ataque. Boa noite, azul 4206, pronto, pode esperar dar uma já. 4206, autorizado na NEM, mantém cabeceira no 0. Arima, tem cabeceira no 0, azul 4206. 1-1-2-7-3, no solo, 5-9, livre direita, chame solo, 1-2-1, desse 1-9. É. 7-3, copiou o solo, correção à torre. Sorry, could you confirm to go 1273? Correction, go 1273 on ground at 59, leaving right, call Salvador, ground frequency 1219. Okay, 1219 and go 1273. Salvador ground. Sound, good afternoon. Go 1273, runway vacated. Go 1273, taxi via Alpha Mantei, position before taxiway Juliet, expect T-gate 101, okay? Okay, continue the taxi and we'll call before Juliet, expect taxiway 01, go 1273. Azul 4206, decolado 01, chame controle 120 desse voo, 8 voo. 208, boa tarde, Azul 4206. Pessoal, Salvador, 35464 com 4000 a bordo, 3 horas e 40 minutos. Autonomia, alterna, Aracaju, na próxima vez. 35464, prossegue táxi seguindo a aeronave da Gol no Travel 04, via Pátio, Índia. Ponto espera torre 1 no 18 decimal 95, com ajuste 1 no 0 no 1 agora, um bom voo. Autorizar táxi via Pátio, Índia Alfa, no ponto espera torre 1895, seguindo a aeronave da retaguarda do Gol. 35464, 1901, obrigado, vamos botar. O Gol também está pronto com 146, alterna. Campinas, 3:42. Gol no 042, táxi via Índia, ponto espera torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 1, bom voo. 1895611, boa tarde. Salvador, boa tarde, Jesus 3897, tem sua informação. Victor, autorização Guarulhos. 3897, prepara a saída da Eulê da Bridge aguardando cópia. Da Eulê da Bridge, aguardando cópia, 3897. Fala Salvador, boa tarde, eu vou no 567, posição 1-1 no centro da Uniforme, utilização de tráfego Brasil. Vou no 567, número 2 para a cópia, prepara a saída, árvore elefa aguardando. Grato, aguardo. Agora sim, 856 está pronto para o push de Panamera. Any chance to head direct to Aracaju, Azul 4206, please? Stand by, Azul 4206. Roger, stand by. Controle Salvador 2231 da Passaredo. Decola da 10 no perfil da Momo. Boa tarde, Passaredo 2231. Contato radar, saída Momo, suba para o nível 180. O perfil da Momo, suba para 180-2231. Comércio Cabral, já está visual com o campo? Comércio Cabral. Chame torre 11895, tamo pouso, Romércio Cabral. É, vou. Cabral, tá para o meu, Romércio Cabral. Ponto 090 graus, 139. Iniciando 042. Romércio Cabral, um reporte na final de 3.000 no 7. O vento 090 graus, 13 mais, altímetro 1-0 no 1. 3.000 fora, vai chamar o Romércio Cabral. Uniforme, prossiga. Mano, circuito de tráfego da 17 ou 10? Seu terceiro para cópia, aguardando o uísque aqui em cima. 856, tá pronto, funcionamento 2. Gente, bom noite, 56, duas aeronaves terão táxi à retaguarda. A aeronave da Tano 01 já foi autorizada no início do push e a aeronave da Trip no Pátio 3 também. Na minha escuta, aguardando, por gentileza, estimada de 5 a 7 minutos. Aguardando aqui, por aqui. 35219 no Pátio 3 está livre, reporta táxi. Reportará o táxi do 35219. 090 graus, 139. Livre, decolar 10, 354, 34. Gol 10042, boa noite, contato radar. Suba para o nível 360, está autorizado o Leda. Presente Leda, 360, obrigado. Confirma a aeronave da frente, chamou? Já tem, 2894, boa noite, da 10, passou para a porta. Seta 3894, acione a identificação, chegada a Mari, desça para o nível 050. Mari 050, obrigado. Salvador 1208, aciona a transponder 5147, TAM 3897. TAM 3897, correto, portão meia dúzia, chama pronto, espera o acionamento. Irá chamar, 3897. Dono 567, pronto, cobre. Pronto, cobre, dono 567. Autorizado para Brasília, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Pêsulo 17 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8, aciona 5147 no transponto. Autorizado nível 360, decolando da pista 10 com curva direita na Arbor, após Elefa, Pêsulo 17. A partir daí, de acordo com a rota do plano de voo, aciona, responde 5147, o controle de Salvador 120, decimal 80, mano, 567. Bono 567, correto, portão 11, chama pronto para o SBEC, assinamento. Chamarei 567. Salvador, assim for possível, 2231, solicita pro direto de Barreiras. Circuito de tráfego no 7, sujeito ao tráfego, 1.000 pés de altitude, em coordenação com a torre em 118.95, controle operando em 120.8 e aciona 0121 no transponder. Sinal 140. Lima, Papa Mike, está presente frequência livre, tem um bom pouso, Papa Mike. Presente livre, obrigado, bom trabalho, Lima, Papa Mike. Esquema com uniforme correto, para acionamento, chame agora a torre 118.95, ajuste no 0 no 1, no bom voo. Solo Salvador 35219 para o táxi, 65 a bordo, 13h40, alterna Salvador. 35219, vai seguir a aeronave da TAM finalizando o puxo no canal 04, prossegue como número 2 via Índia. Ponto espera a torre em 118.95, ajuste no 0 no 1, agora um bom voo. Segue a aeronave da TAM, parte principal Índia, chama a torre, 35219, obrigado. Afirma, chame a torre, Salvador, 1895. Whisky aqui, uniforme, pode para ataque. Romeu, Charlie, Mike, India, boa tarde. Confirma o pátio que encontra e a pista que decola. Só um instante, cópia o Charlie, Mike, India. Para o táxi, 3567, 183 a bordo, 4 horas e 5, Ribeirão Preto. 3567, táxi via Índia, ponto espera torre em 118, decimal 95, ajuste no 0 no 1, um bom voo. 395, graças, boa noite, 3567. Voo 1856, coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da passaria da retaguarda, tem livre pushback e acionamento, reporta a tarde. Boa noite, vai coordenar. Autorizado procedimento 3294, reportaria estabilizada. 1011. Oscar Papa Golf, controle, prossiga. Quer modificar o para instrumento, Oscar Papa Golf? Confirme. Esse piloto e tripulação homologar o instrumento? Desça para o 070, na proa de Mari, o Oscar Papa Golf, para efetuar a chegada da Mari. Seu número 2 para a pose inicialmente. 7 com curva à esquerda via corredor forte. O controle em 120.8, a torre em 118.95 e aciona 5047 no transponder. Gol 1042, suba restrito para o nível 300 e chame Recife, frequência 133.25. 3325, restrito 300, gol. Fazer o base pela direita do Anotate. Mike Eco Delta, inicie curva pela esquerda para a base pela direita do Anotate e aposte no final do Anotate. Está presente curva na esquerda para uma base pela direita da 17, como na reta final da 17, mais segurança. Bom voo. Ô, Solo, é um crime ou uma parede que estava lá atrás aqui, que foi aqui para 8 e 3? Então, Vitor, aguardando 4 para o Galhão. Solo, 35464. Prossiga, 5464. Possibilidade após Jamo, vá direto, Maceió? Temos coordenado com Recife, 5464. Ah, escuta. Salvador, é possível voar direto em Recife, Rota 3, foi a procedura, Rota 3, 894. Seguindo instruções da equipe de sol, ok? Seguindo instruções da equipe de sol, autorizar o ataque na 1-1, gol no 567. Confirma a aeronave chamando para a copa. É o gol no 601, estou tentando preparar para a partida. 601 no Galeão. O gol no 601 no Galeão, autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Fezulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120.8 e aciona 5141 no transponto. Autorizado Galeão 360. Decola a posição 0, curva direita, Tael, Leda, Bridge, após Bridge, após o gol no 0, segue conforme a rota. 1208, controle, 1141, transponde, gol 1601. Gol 1601, correto, confirmando, portão 9, já encontra-se pronto para o inspecionamento? Afirmativo, pronto. Gente, é o número 2 no setor, a nave da companhia já iniciou no 1, não me escuta aguardando, ok? Gente, está aguardando o escuto, gol 1601. Livre 5219, autorizado de colapso 10, vento 100 graus, 129. Livre decolagem 5219. Informação agora em curso WISC, mudança no QNH 1091. Guarulhos autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita, no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o Pesulo 1-6 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120.8 e aciona 5140 no transponto. Tente autorizado Guarulhos no 360, decolagem da 1-0, saída da AEL, Leda, após Leda Bridge, Pesulo 1-6. E a rota composta, 208 é o controle, 140 transponder, o Xané 62, pronto. Xané 6259, correto, portão 8, chama pronto, espera que você dá. Chama lá. Do Bruxo, no contato a radar face a Salvador, 6200 Salvador, mantenha nível 1-1-0, pro diamante, informe no ponto ideal desse dano. Isso é para o nível 050. Delta, no solo Zona 4, ao estacionar livre frequência. Controle Salvador, TRIP 5219. Boa, TRIP 5219, contato radar decolagem, suba para o 200, saída Arbor. 200, Arbor 5219. Salvador, TRIP 5219. 5-6 a bordo, 3 horas e 20, alternando Natal. 1-8-5-6, taxi direito via Índia, no ponto de 0, torre 1, no 8, Urismo 95, ajuste no 0, no 1, no Volvo 0, no 1, no torre 18-95, no ponto 0, no 8. Trip 5219, dispensa da restrição de 3.000. Confirme para o controle. O TRIP 5219 solicita cancelamento da restrição de 3.000 pés. Livre o TRIP 5219. Está livre da restrição 5219. Estabilidade está vindo, 3, 2, 4. O esquema que uniforme mantenha o setor sul e aguarde para instruções. Vai manter o setor sul aguardando instruções e uniforme. Do 2231, chame agora Recife, frequência 128.8 e alterna 135.3. Agora para o Passaredo, em Recife 1288, 1353, outra baixa. Fisquem aqui o uniforme, mantenham no meu pé e aguardem instruções. Ou no meu, aguardem instruções e aqui no uniforme. Decolado ao Zona 8, chame contornando 0.8, bom 208, obrigado, senhor. Boa tarde. Olha, o voo 856. Voo 856, contato radar decolagem, suba para o 390, saída da PUCA. 370 da PUCA, obrigado. 390, o nível final autorizado. 390, obrigado. Dael, departure, leader transition, go 1273. Roger, Dael, leader departure, go 1273. 3894, tá sinal baixo travado, senhor. Tá, 3894, livre pouso, pista 1-0, vento 1-0-0, graus 1-2, nós. Livre pouso, pista 1-0, tá, 3894, obrigado.